Às vezes paro e penso nas festas, nos shows, nos bailes. A molecada que se apresenta na letra ou no freestyle, fazendo aquele corre pra estar lá em cima, realizando o sonho de mandar sua rima toda rapa no bate-cabeça, pesando no refrão. Na realidade tem vista grossa expressada numa canção, porque o rap não é só pra curtir, é parar pra refletir. A letra consciente que faz você sentir o corre verdadeiro aqui feito de coração, fazendo a sintonia da perifa pro mundão. Na humildade, siga estilo marginal alado, tamo aí na atividade como os vagabundo nato. Não ando nos pano, tudo o que tem suei, não dei o bote. Não fica aí pensando que tô cheio dos malote. Faculdade mil grau, as ruas e o mundo, falo com orgulho do nosso som que não é entulho. Vamos que vamos, a pampa representando no mic. Os verbos na sola da bota, se mata com ride. Tá osso correria, mas malandragem, vou na picadilha. Assim se segue essa trilha, um salve a todos da família. É tudo nosso, vagabundo fazendo um som, a pampa, tocando nas rádios do interior, a sampa. Junto com o hip hop, manda um salve a mancha. Casa nossa, nós que tá representando a banca. Tudo nosso, vagabundo fazendo um som, a pampa, tocando nas rádios do interior, a sampa. Junto com o hip hop, manda um salve a mancha. Casa nossa, nós que tá representando a banca. Ausente do mundo, a solidão dos pensamentos refletindo, palavras proliferam no coração de quem está sentindo a vida passar rápido como o disparo de uma arma que estraçalha na cabeça de quem perdeu a calma por presenciar tempos de tristeza, mortes, agonia. Sempre de pé, não por mim, mas sim pela maioria que está aí numa caminhada cada vez mais forte, valorizando o hip hop sem se vender por hip hop, sem entrar em choque. Um salve a quem apoia no agora, pois foi graças a vocês que a nossa música foi para fora. Quem é da velha escola sabe que a caminhada é difícil, deixar experiências e veja no que deu, como é incrível saber que isso não foi em vão, nem muito menos uma bosta. Que os críticos falaram, só fortaleceu a casa nossa. A luta continua eternamente, até depois do fim, de geração em geração. É deste jeito, assim, o verso perpetua pelas estradas da vida, é imortal. Guilherme, pra todo hoje e sempre, sou rap nacional. Guilherme, pra todo hoje e sempre, sou rap nacional. É tudo nosso, vagabundo fazendo um som, a pampa, tocando nas rádios do interior, a sampa. Junto com o hip hop, manda um salve a mancha. Casa nossa, nós que tá representando a banca. Tudo nosso, vagabundo fazendo um som, a pampa, tocando nas rádios do interior, a sampa. Junto com o hip hop, manda um salve a mancha. Casa nossa, nós que tá representando a banca. Rap nacional, rap nacional. É tudo nosso, vagabundo fazendo um som, a pampa, tocando nas rádios do interior, a sampa. Junto com o hip hop, manda um salve a mancha. Casa nossa, nós que tá representando a banca. Tudo nosso, vagabundo fazendo um som, a pampa, tocando nas rádios do interior, a sampa. Junto com o hip hop, manda um salve a mancha. Casa nossa, nós que tá representando a banca. É nóis.